Identificação, Rádio Convenção, Itu, São Paulo, 6K598, AM 670 kHz, música, jornalismo, esporte, autoridade pública. Fique por dentro de tudo que acontece em Itu e região, Brasil e mundo, 11-40-23-23-63. Há mais de 70 anos, prestando serviços para a comunidade. Visite nossas redes sociais. Rádio Convenção, emissora de integração regional. Amizade, simpatia, transmissão da rádio do seu dia a dia. Hoje completa um ano do país de Salvador. Caramba, como minha vida mudou. Eu nunca poderia me imaginar que era possível uma vida feliz, sem drogas. E pensar que há pouco mais de um ano, minha vida estava indo a meu inferno. Se não tivesse gostado ajuda, com certeza não estaria aqui para contar essa história. Mas eu decidi me dar uma chance na porta dos anões. Fique de olho nas etiquetas das roupas. Os símbolos das etiquetas das roupas parecem coisas de outro mundo. Sabe o que significa, por exemplo, um triângulo cortado duas vezes? E um quadrado com um traço horizontal? O problema é que, além de difíceis de entender, esses símbolos são difíceis de enxergar. Como são muitos símbolos, às vezes impressos em uma etiqueta pequena, é mesmo difícil enxergar. Para decifrá-los, só com um manual. O resultado é que muita gente já perdeu aquela camiseta linda, ou um vestido novo, porque lavou com água uma peça que só podia ser lavada a seco. Por isso, é bom começar a olhar para outra etiqueta, além daquela que indica o preço. Aliás, para você se prevenir, é bom saber que triângulo cortado significa não usar alvejante com cloro. Um outro símbolo, que parece uma tomada, informa que a secagem deve ser em temperatura máxima. E a engenharia que o traço representa uma recomendação para secar na horizontal sem torcer. O que o consumidor mais entende é o desenho do ferro de passar. Além de difícil de decifrar, as etiquetas nem sempre são confiáveis. Até pinturarias especializadas se queixam que tiveram problemas depois de seguir as instruções de lavagem de algumas roupas. É bom ficar alerta, pois uma roupa lavada direito dura mais. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da ProCert, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.procert.org.br. As melhores músicas, os melhores sucessos. Você ouve aqui na Rádio Convenção. 8:04, bom dia para você. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Eu sou a Débora Viana, sigo ao vivo com você até as 4 da manhã. A partir de agora, tem região e notícias aqui na 670, destacando para você os principais fatos da nossa cidade, região, Brasil e o mundo. Pode continuar participando aí com a gente pela nossa página no Facebook, também através do nosso telefone 4023-2369.